E se chegar e informar que não ia, ficava isento de punição. Não é assim. Você pode entrar no TS e informar que você vai demorar um pouco. E no Barradeu, você chegar, não? Você chegar no Barradeu, no TS, e falar, eu não vou participar, que você fique isento. Não, é obrigatório todas as organizações participar. Tem que ter pelo menos 3 membros de cada organização. Ou, 3 membros de cada organização, que no caso aqui, totalizando 9. Ou, pelo menos, todas as organizações têm um... esteja online pelo menos 1 ou 2, esteja por fora lá. Para relatório não conta. Você está avisando para as organizações, porque você vai estar avisando para a gente. Vocês têm que ter comunicação entre vocês, player. Esquece a administração, entendeu? Entendeu? Pode me chegar aqui na sala do sequestro e falar assim, cadê o exército? Não, eles avisaram nós do Barradeiro que eles vão atrasar um pouquinho, mas já estão chegando. Show, beleza, estamos sabendo, entendeu? É o que não acontece. Sempre quando tem uma operação de sequestro, uma está... Não diretamente na sala, entendeu? Você pode avisar no barra D. O admin vai chegar, se o admin não estiver na sala, o admin vai estar acompanhando o barra D lá, ou vai estar no TS. Provavelmente não tem sequestro, algum admin sempre desce para a sala dos copos ou desce para a sala dos alunos. Sempre vai ficar sabendo, entendeu? Eu quero ver a comunicação entre vocês. Eu quero ver a comunicação entre vocês, copos, entendeu? Entre vocês. Esquece a administração. Se a administração, só vai punir se algum copo me reclamar assim, o 19º não me respondeu e não vou me sequestrar. Aí a administração vai tomar atitude, entendeu? No caso do 17º, eles estão com 8 membros lá. Eu acho que não custa nada o Oliver, porque o comandante deles lá fala assim, o Ezequiel e o sei lá quem, o Davidson lá, vão lá no sequestro dar um apoio. Pode ser 2 de cada org, já é um número bom pra vocês chegarem lá no cativeiro, entendeu? Mesma coisa com o exército, eu acho que o Henrique pode mandar 2 lá. Tão com uma galera, manda 2. Eu tô sozinho na minha organização, eu vou lá, porque um a mais já faz a diferença. Entendeu? Eu não tô pedindo pra organização inteira vir. 2 de cada org no TS já é o suficiente pra chegar um número bom pra estar no cativeiro. E vocês estando todo mundo no TS, vocês conseguem se organizar. Por exemplo, digamos que 2 ou cada 3 de cada org, o restante continua. Sim, desde tem esse número aqui no TS, entendeu? Bota 3, arredonda pra 3, porque às vezes vai ter. Eu deixo 2, porque 2 do BOP. 2 do 17, 2 do 19, já deu 6. 2 do exército, entendeu? Já é o número suficiente. Tem sempre, assim, nem todas as orgs toda hora tem bastante membro assim também, entendeu? Tem org tem uma hora do dia que tá um membro sozinho. Esse um membro sozinho pode fazer a diferença lá no sequestro depois, ajudando as outras organizações, nem que seja para dar um skin. Tirar 3 viaturas da D7, um exemplo. Fizei 2 ou 3 pra... Beleza, não vai me prejudicar em nada. Porque daí eu não vou ser punição da Star por estar me rei no sequestro. Sim, vocês não vão ser punidos. Você não vai ser punido porque teus representantes estão lá na sala. É isso que eu tô pedindo desde o começo. Entendeu? Se houver essa parte de pelo menos um representante, que seja um aluno, esteja lá na sala, já é o suficiente, entendeu? Se vocês fizerem isso daí, eu acho que não precisa nem eu impor regra, não precisa eu impor o que vocês vão fazer dentro do servidor. Vocês podem continuar do jeito que vocês estão, sem punição nenhuma, e a hora que chegar um sequestro vai estar os membros aqui no TS do BPU se organizando pro sequestro. Vai precisar criar TS pra ninguém aqui. Entendeu? Eu acho que assim, 2 membros de cada org não é muita coisa não. Mas outra coisa que vamos dar. Mas é lógico, se tiver mais... Falando dois, mas se tiver mais, não tem problema. Às vezes tem nego que tá com 9 membro on. Não custa nada mandar 3 pro sequestro, vai com 6 no on. 3, 4. Entendeu? Vai mandar conforme a demanda de player on, de membros on. Se for pra continuar do jeito que tá, eu vou mudar agora. Vai ficar na restrição de cada hora que cuidar da sua. Então vamos lá então. Ô Carlos, o que você acha? Você prefere ficar do jeito que tá? Cada um, todo mundo cuida de todo mundo. E na hora do sequestro, manda um representante pra cá. No mínimo 2, se não tiver 2, manda 1, que venha sozinho, não sei. Ou você prefere botar restrição e cada hora cuidar da sua coisa? Sabendo que se tiver off, a organização vai ser punida depois se continuar se a org responsável estiver atacando terror em LS. E independente de qualquer coisa, não poderá intervir no trabalho. Independente de qualquer coisa. Horrível isso. Fica à vontade. Fala. Prefiro a primeira opção. A primeira opção. Todo mundo cuidando de todo mundo. E na hora de sequestro, vir um ou no mínimo 2 representantes ou um se estiver sozinho. Show. Quem que era o próximo que tinha falado? Bob, o que você acha, o Felipe? Tipo de pra ficar igual. Não dá, porque o meu saiu. Só um pouquinho, Felipe, só um pouquinho. Repete tudo que falou que o 10 tava com retorno. Tipo, ficar do jeito que tá, não dá. Tipo, o meu sublíder, até ele mandou o print pra você, o Juan. Ele saiu da org por causa dessa falta de organização do sequestro. Tipo assim, ele mandou o barra dentro, ninguém vai ver o sequestro, não? E ninguém nem respondeu. Aí, tipo, eu falei. A primeira opção é essa. Se for pra ficar do jeito que tá, vai ter que seguir esse ponto aí que eu falei. Pelo menos dois representantes ou um representante pra estar apoiando o sequestro. Ou. E tipo, hoje a gente ficou com 17 BPM e a gente interviu no sequestro bonitinho. Juntou todo mundo lá no. Tá, me diga qual opção você escolhe: a 1 ou a 2? Limitar ou deixar como tá? Só obrigado às orgs mandar os representantes pro sequestro. Não, deixar como que tá, mas a gente entrar no bom senso pra todas as orgs intervir no sequestro, pelo menos com dois membros. Certo. Oliver, o que você acha? Concordo com a ideia de usar dois de. Tá, mas aí também deixa eu falar pra vocês antes de perguntar pro Henrique. Fiquem em cena também, que se vocês estiverem em três em ronda lá, vocês vão ter que vir pro sequestro. Sim, dois vai vir pro sequestro. Um não vai rondar sozinho, né? Ou vai mandar um só vir pro sequestro e dois vai rondar. Entendeu? Aí em dois vocês podem até abordar, agora em um você não vai conseguir fazer porra nenhuma, né? Então, manda um representante e fica em dois em LS lá, não sei, daí vocês se viram, mas tem que vir, se tiver três, bom. É, Henrique. Não, eu preciso voltar, né? Então tá em comum acordo de todo mundo aqui, isso aqui, né? Glória a voz, Senhor. Eu não vou precisar botar regra nenhuma, servidor e punição pra ninguém, né? Deixa só aqui, né? Não tá logado, agora tá logado na hora de sequestro da barraquinha pra não participar, aí é punido. Não, fechou. Certo. A única punição que eu vou impor aqui agora, vou deixar bem ciente para todos os líderes para todos aqui. Então eu vou deixar bem claro para todo mundo. Não vou punir de jeito nenhum a organização que mandar o representante para cá. Agora, se a organização tiver um e recusar vindo do mesmo jeito, vai ser punido. Vai ser punido pelaquela punição que eu coloquei lá no fórum. 800 minutos mais um aviso porque vai ser anti-RPG. Entenderam? Pelo menos um dos dois representantes ou um tem que estar aqui no TS. Que se eu pegar sequestro e chegar aqui na sala e tiver aqui, ah não, 17º não vem e eu vou dar TV nos 17º ver o que tá fazendo. Ah, tamo rondando, tamo fazendo tal coisa. E tamo uma galera, eu vou punir. Todo mundo. Entenderam? Essa vai ser a única punição que vai ter. Todo mundo concorda com isso aí? Vocês estão cientes que vocês estão com uma aqui que vocês vão botar pelo menos os dois membros lá pra dar apoio pro BOP. Tá certo? Então, na hora que você tiver um, nessas orgs que estão aqui, todos os batalhões, tem sempre um representante. O líder não tá on, tem outro representante. Esse não tá on, vai ter outro. O que esse cara mandar, cara, não, você pulando vai pro sequestro. Não vou. Aí o líder mesmo, o responsável ali, manda um relatório informando só pro admin. O admin vai punir o que tá lá, o que tá recusando aí. Não precisa nem aplicar punição por dentro do batalhão. Outra coisa que surge também. Tem, por exemplo, dois cabos e um soldado. No caso, no 17º, o cabo não pode fazer comando operacional não, né, Oliver? Pronto. Mas aí, você vai ter que abrir uma exceção para pelo menos, por exemplo, se tiver um soldado online no 17º, ele estiver no servidor. Ele tem que obrigatoriamente, mesmo que seja um só, vir aqui no TS. Porque, por exemplo, necessita de um carro 4 para poder pelo menos mandar um ANG lá, um GOV, na hora que terminar o sequestro, se o sequestro for com sucesso. Então, no caso, sempre vai ter uma organização com um líder online, um sub-líder online, ou algum representante da organização com cargo maior online para resolver isso aí. Se não tiver, sem problema, eu me seto o cargo, quando terminar o sequestro, se tiver necessidade, eu mando o GOV, acabou. Mas enfim, então agora vocês estão sendo isso aí. Então, Dei, pode tirar essa punição que tinha colocado ali de 1.200, pode tirar. Se recusar aí, os representantes vão ter que passar o nome do cara. Não vai ter punição em org, não. Vai ser punição pelo servidor. Que é aquela que eu falei, 800 minutos. E o que mais que eu tinha que falar? Esqueci. Ó, acho que era isso. Vai ser uma punição. Pra um, não, né? No caso, assim, se você falar assim, vai lá o Ezequiel e o Davidson. Os dois se recusar aí, se você não achar outros dois pra ir, você vai escolher os dois lá pra você punir, entendeu? Eu acho bem pouco provável um líder mandar o membro fazer e ele falar que não vai fazer, né? Mas. Agora, se toda a organização não quiser vir, toda a organização é punida. É, se, também aí tem isso, né? Tem às vezes que os líderes não estão on e tem quatro membros lá e os quatro não querem vir. Aí vai ser os quatro punidos. Eu acho que tá, vocês têm, só passem isso pros membros. Tudo ok, assim, agora? Tem membro que não tá aqui no TS e com certeza também não vai ficar sabendo. Vai vigorar a partir de amanhã. A partir de hoje. A partir de agora. Já tá vigorado isso. Então. Finalizou aqui agora, já tá todo mundo sabendo. Só o de, o cara, não, liberado, o Carlos tá desse nome, saiu, mas o Wesley tá aqui, o Wesley passa pra ele. Passa pros batalhão aí, entendeu? Todo mundo passa pros grandes seis aí. E assim, amanhã, como vocês já estão sabendo, vai ter a mudança pro BPU 3X, né? É a gêmea do BPU mesmo, só que atualizada. Ela tem menos linhas, ela tá mais leve, no caso, vai ter menos lag. E vai vir atualização boa nela também. Então, amanhã provavelmente os líderes vão ter que estar on de noite, porque vai ser resetado todas as contas. Então vocês vão ter que convidar os membros de novo. Mas acho que vai ser depois desse horário mesmo que a gente vai mudar. Ô Diego, eu peço que você informe. Vai desbugar tudo, essas coisas vai desbugar tudo. Não tudo, Diego, não, né? As coisas estão bugadas aqui, vai estar desbugado lá. Org VIP, InfoOrg, a blindagem voltando sozinha, essas coisas lá não vai estar bugado não. Já foi testado lá. Limpar vaga vai estar desbugado lá também, pode ficar sossegado. Essas coisas já foram tudo testado lá e lá não tá bugado não. Espero que o macho consiga bugar de hoje pra amanhã, né? Mas tudo bem. Bom, então tá tudo ok aí, pessoal? Preciso ir. Eu não lembro quem foi que pediu pra fazer só mais uma conversa com todos os líderes aqui. Todo o Bob. Ele pediu pra só os líderes, só. Quer falar o que, o Fire? O exército tá aqui. Tipo, organizar direitinho que hora que cada um ficou online pra gente ficar passando a situação. Pra quando tiver o sequestro vai ser mais fácil ainda pra gente desenvolver. E aí, vão querer fazer? Essa questão acho que de horário, assim, sempre que. Às vezes eu posso estar logado amanhã, de tarde, e depois da manhã já não posso mais estar. Acho que é melhor pegarem quem tá on na hora mesmo. Isso, mas o importante é a gente se organizar de modo geral, né? Então, é isso aí que vale. Então, depois eu queria só falar com o Rick Costa em particular, depois da reunião. User was moved out of your channel, over. Já falei disso aí, eu vou me setar o carro 4. Aí eles podem chamar um admin. Eles mesmos, ou se o DR não tiver um. Isso, eles podem chamar um admin, pode me mandar. Geral seria pagado. O admin não vai pagar, o admin vai só lá pra mandar o ANG, só assim, vocês vão negociar e vão tirar pra frente, daí depois a gente reembolsa o dinheiro. A gente vai reembolsar, pagou, isso. Só que tem que tirar a print. Se não tiver print, nós não paguei 10 sequestros hoje no bairro. Você não tiver print, não. E o administrador só vai pagar enquanto não tem governo. Depois que entrar o governo aí, vocês vão se virar com o governo daí. E se o governo não quiser pagar? A gente também não vai daí ser. Daí nós dizemos pro governo e tava com você lá, daí. Daí você paga. Lascou. Se o governo não quiser pagar pela via do refém? Daí nós colocamos o general do exército lá, daí ele paga. Pela ditadura militar. Ah, figurando com o entendeu? Então essa reunião aqui hoje tá finalizada, terça-feira, no mesmo horário, eu quero fazer mais uma reunião pra ver como que tá saindo esse negócio aí, beleza? Positivo, é melhor colocar o coronel da 17 pra pagar, ele tem dinheiro, viu? Então vamos ficar tendo esse obrigado a todos. O DR, passa tudo isso aqui que aconteceu aqui agora pros admin, tá? Tá. Ai, e o exército, se for necessário, vai entrar com o tanque pra matar todo mundo, ou pra preservar a ordem.